De bom leva atrás, aroma gulposo, chave chega falando que é nóis. Taca na Mac, tá na minha garupa da CB60 chegando veloz. A prata de Ustaca, pene na cara, leite vermelho eu comprei de ciclope. Ninho das piranha dentro da minha casa, sabe que nós pode que a fuma é forte. Não é querendo me achar, mas nós tem dinheiro pra patina. Antigamente tu andava de fusquinha, hoje colocou nós começou a forgar. E o DK pegou a XT, o BH lançou a faribete. Agora vai pro baile, gasta vontade, já fui pro funk, tamo pra rave. Os recalcados falam mal de nós, hoje eu tá pagando com a língua. Quer colar com nós, forgar com nós, quer tirar de gira em cima da minha ninja. Quando eu faço não sei que tu comenta, mas eu sei que tu fica travado, parece. Fita métrica medindo só porque nós forte, os que te enjoado. E o balde prateado com os que dentro, deixa qualquer cachorra orizada. Bebe na minha taça, fica à vontade, afia. Não tô aqui nem pegar nada, mas eu te bate um rádio nas tuas amigas. Eu sei que elas é bandida, pode jogar duas na minha vida, que mais tarde vai rolar putaria. Sabe como é que nós conquistamos isso tudo, meu parça? Vida bandida, eu jogo o jogo, eu tô na fase do estelionato. Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartão clonado. Vida bandida, eu jogo o jogo, eu tô na fase do estelionato. Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartão clonado. Vida bandida, eu jogo o jogo, eu tô na fase do estelionato. Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartão clonado. Vida bandida, eu jogo o jogo, eu tô na fase do estelionato. Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartão clonado. Tá ligado?